tá de volta, aumenta a revolta dos pipoca, terrorismo verbal. Quem é contra, abre as portas, propugnando a favela, porque faço parte dela. Os monstros tão lá no jardim, os guerreiros não zela. Para as guerras sou propício, é um passo do precipício, mais letal que o HK. É perder seu próprio filho e ser violento, com perjúrio, eu só lamento. Sou cangaíba, acostumado com sereno. Saudações aos guerreiros que defendem sua perifa, que piratinigos, integrantes da quadrilha. Ter sua vida com ardor é questão de consciência. Esperança e paz com nós, essa é menesquência. Meus impressos são relatos que atrás é dos fatos. Te falo, é preciso ter nervo de aço. E meu sonho é justiça com correção literal. Seja assim na rotineira pra ver se melhora o astral. O parque ecológico do Tietê também é nosso. Lá tem vários maloqueiros envolvidos até os ossos. Não tô pra negócio, mas tenho um propósito. Peço seu apoio, mas não vou pedir seu voto. Rimo choro solitário do moleque depressivo que se revoltou com as drogas e ficou mais agressivo, demorou de brindar. Pega a taça e faz tintim, codinome PBL, mano, J meu jardim. Nós somos cangaíba, aqui piratininga. Quem fecha na parada grita roll. Aqui onde cresci, este é o jardim, aqui estou. Se ligou, quem te representou? Nós somos cangaíba, aqui piratininga. Quem fecha na parada grita roll. Aqui onde cresci, este é o jardim, aqui estou. Se ligou, quem te representou? São Paulo, Jardim Piratininga, Cangaíba. 2015 é o meu jardim, segue a rima. Quebrada que cresci, sobrevivi também. Aprendi que respeito é a chave do que se quer, não desisti. Estou aqui, em meio de flores que cresceram por aqui, em meio de flores que morreram por ali. Histórias que ficam registradas na memória. Triste fins em boletins, moleque cresce no jardim. Aprendi de pedra fuga nos que querem oprimir. Crianças brincam, logo penso que Deus está aqui. Não sou panela pra estourar pipoca, quem se incomoda? Lugar onde não tem amor, reina revolta. Sem causa nobre, pobre morre, vira estatística. Jardim regado com bons cuidados e fortifica. Ei jardim, vejo que você tem belas flores. Quero amores com boas raízes pra não causarem dores. O pensamento vem, eu quero bem, o mal me quer. Mas não posso deixar que isso me isole e perder minha fé. Ganho um qualquer ré, fico de pé. Faço o que posso, faço o que gosto, sem andar de ré. Eu oro, peço pra Deus pra cuidar dos seus filhos. Torço pra que a ignorância não aperte o gatilho. Mas amor, eu acredito em cada sonho é possível. Como árvores de bons frutos, estamos vivos. Nós somos cangaíba, aqui piratininga. Quem fecha na parada grita roll. Aqui onde cresci, este é o jardim, aqui estou. Se ligou, quem te representou? Nós somos cangaíba, aqui piratininga. Quem fecha na parada grita roll. Aqui onde cresci, este é o jardim, aqui estou. Se ligou, quem te representou?